Portal do Arrocha. Difícil ficar longe. Na cabeça só tem o seu nome. Pensamento só pensa em você. Meu coração tá passando fome. Sem sua boca pra beijar, sem você pra saciar esse amor. Eu tô ficando sem juízo, falando sozinho no meu quartinho. Toda saudade. O meu desejo é encontrar você, te abraçar e nunca mais largar. O meu desejo é encontrar você e matar toda saudade. O meu desejo é encontrar você, fazer amor e nunca mais parar. Fome, sem sua boca pra beijar, sem você pra saciar esse amor. Eu tô ficando sem juízo, falando sozinho no meu quartinho. O meu desejo é encontrar você e matar toda a saudade. O meu desejo é encontrar você, te abraçar e nunca mais soltar. O meu desejo é encontrar você e matar toda a saudade. O meu desejo é encontrar.